vamos lá dançar quadrilha. Vamos lá, cada um pega o seu par. Vamos lá, entre nessa brincadeira. Vem com a gente, vem dançar. Todo mundo! Formando uma fila, nós vamos passar. Cada um para o seu lado, cumprimentos vamos dar. As damas primeiro, vamos lá! E depois os cavalheiros. Dançar.